cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Está aí para venda e seguramente é sangue bom para morcelas. Ora bem, é uma maneira de iniciarmos a conversa com João Afonso, o novo álbum Sangue Bom. Para aqueles que, e espero que sejam já alguns que habitualmente nos seguem aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, um programa que já vai no seu 8º ano, saberá que há cerca de 3 anos e qualquer coisa, falámos com João Afonso, na altura acompanhado também sobre um retorno de vocábulo. E pois bem, tinha ficado a promessa e o desejo de que voltarmos a falar com João Afonso, e pois bem, não podemos deixar passar a oportunidade. Com a saída deste álbum, pela mão da Universal, João Afonso Lima vem a ter aqui um disco muito interessante em que vai buscar letras de Água Lusa e de Mia Couto. Uma vez mais, e creio que está assim na nossa página na internet, a celebrar lusofonia. E acho que este é um bom mote para começarmos a conversa, ainda que seja às vezes o telefone. Temos connosco então o João Afonso. João Afonso, aquilo que eu dizia de facto é que com mérito está aqui a celebrar a lusofonia. E desde já os nossos parabéns. De onde é que vem a ideia de convidar Água Lusa e Mia Couto? E como é que é chegar a estas pessoas? Obrigado pelo convite, pela nossa conversa. Esta identidade da lusofonia que nós assumimos, sem raça e de afetos, né? Até é fundamentalmente um disco cheio de afetividade. Exatamente. Vive fundamentalmente da amizade de inúmeros colaboradores, músicos, as pessoas que fizeram a capa, o making of, sei lá, todo género de colaboradores. E também, por raiz das canções, da amizade também que existe entre o Mia Couto, o Água Lusa e eu. O Água Lusa e o Mia Couto são dois escritores por quem eu tenho a máxima admiração, pela sua forma de escrever, pela sua forma de estar e de ser. E sou grande fã dos dois há muitos anos, da sua escrita, da sua forma como eu disse, de ser. E tive a sorte e a oportunidade de os conhecer. O Água Lusa foi meu colega na agronomia. Ficámos amigos, éramos parceiros de algum insucesso escolar no ISA. Passeávamos esse insucesso pelo átrio do ISA e ficámos amigos. O Água Lusa é um grande amigo. E o Mia Couto conheci-o uns anos mais tarde. Já eu era fã da sua escrita, dos seus livros, da sua forma mágica e poética de escrever. E mais fiquei depois de o conhecer, porque é de facto uma pessoa de uma grande coragem, de uma grande simpatia e uma grande humildade. E também é um grande, naturalmente, um grande escritor. Depois os dois, tanto o Água Lusa como o Mia Couto, não conhecia muito a poesia dos dois. Já conhecia alguma coisa do Mia Couto por causa do livro Raiz do Orvalho, acho eu que se chama. Sim, assim, sim, dos poemas. E o Água Lusa não, era, apesar de ser amigo dele, andava pela agronomia, só conhecia a prosa. E mais tarde ele ofereceu-me um caderno de poemas escrito ainda à máquina, que eu comecei a ler e comecei a gostar bastante. Ele escreve, tanto um como o outro, acho que tem poemas cheios de musicabilidade. E por isso este projeto, que foi inicialmente um desafio que foi-me feito pelo Mia Couto, há muitos anos em Tondela, inicialmente aliás era só com o Mia Couto, mas mais tarde juntou-se ao Água Lusa, eles são grandes amigos. E lembro-me uma vez aqui na Casa Fernando Pessoa, em Campo Tourique, os dois andarem a brincar com os poemas e a falarmos sobre essa tal identidade, poderemos chamar essa sonoridade lusófona, com características próprias e que podiam-se depois alargar às colaborações musicais. Falámos disso como brincadeira. E era uma das perguntas que tinha aqui. Aquilo que não vem buscar em termos de escrita ou em termos de voz, portanto, reparem que estamos aqui a ligar Moçambique, Angola e Portugal, vai buscar também com colaborações aqui em termos de música com pessoas do Brasil, né? Daquele imenso Brasil, não é? Portanto, temos o Mário Rui do Mário Rui de Angola, o Mingo Rangel de Moçambique, o Costa Neto, que é um músico extraordinário de Moçambique. Bem, para além das colaborações a nível vocal, né? Exatamente, sim, mas ainda na música, o Ruca Robordão, portanto, o homem da percussão, portanto. Exatamente. Portanto, se há termo agora, correto para este disco. Lembro, mas há mais. Sim, mas há mais, e ao longo da conversa vos lembramos, até para que não nos escape aqui ninguém. Mas, efetivamente, se há termo correto, e julgo que o apliquei bem, é a lusofonia. É, e é essa multiplicidade de sons e de universos começam por si só nos poemas, mas depois alargam-se nas colaborações. Por exemplo, mesmo os duetos. Foi o próprio Agualusa que me falou, portanto, nós falámos da história que era importante e que gostávamos de ter eu não gosto muito da palavra dueto, né? Mas pronto, um encontro vocal entre Angola e Portugal, em Moçambique, e Sue Stuart Sukuma já estava na calha, porque eu tive a oportunidade de conhecer Moçambique e fiquei muito amigo dele, e é um grande cantor e artista de Moçambique. Sim, que na paixão só atrapalha, né? A Angola tinha dúvidas. Foi o próprio Agualusa que me deu a conhecer a Aline Frazão. Depois, mais tarde, foi na Galiza, através da Uxia, que me apresentou num bar onde tivemos a ver uns copos e conhecemos. Okay. E já foi nossa convidada aqui também, portanto, os ouvintes da Bonova também já conhecem a Aline Frazão, o seu último trabalho também foi aqui de destaque. É uma grande cantora, é uma grande compositora, e é uma grande amiga. Portanto, e acho que ela deu alguma, digamos, na canção da despedida, alguma sensualidade na vocal ao tema, ganhou bastante. Beija-me, esqueça nunca mais, tenderás a minha boca, talvez minha alma seja louca. Beija-me, esqueça nunca mais, terás os meus lábios, talvez teus dedos sejam sais. Mas olha, amor, o amor é uma armadilha, abre-se como um cais sobre uma ilha. Beija-me, esquece nunca mais, terás os meus lábios, talvez teus dedos sejam sábios. Beija-me, esquece nunca mais, terás a minha boca, talvez minha alma seja louca. Mas olha, amor, o amor é uma armadilha, fecha-se à frente e atrás como uma trilha. Beija-me, esquece nunca mais, terás a minha boca, minha alma seja louca. Beija-me, esquece nunca mais, terás os meus lábios, os teus dedos sejam sais como uma trilha. Beija-me, esquece nunca mais, terás a minha boca, talvez minha alma seja louca. Beija-me, esquece nunca mais, terás os meus lábios, talvez teus dedos sejam sábios. Mas olha, amor, o amor é uma armadilha, abre-se como um cais sobre uma ilha. Mas é verdade o que diz o... nós temos um núcleo duro, que eu chamo, em alguns temas, né? que é o Quiné, nas percussões que fez com o produtor, e já falo dele, com o Vítor Milhanas, que fez a parte de secção rítmica, mas programada, como é que se chama isso? Programação rítmica, que com o Quiné fez uma sonoridade especial, acho que foi particular ao disco. Depois temos o João Lucas, que fez a pré-produção, mas depois temos o núcleo duro, que eu te dizia, o Quiné, o António Pinto, nas guitarras, que é um ótimo guitarrista, muito versátil e muito, muito variado na sua intervenção. O Miguel Ferreira nas outras guitarras, que é um excelente amigo e guitarrista. O Fausto Ferreira nos pads, nos teclados. O próprio Vítor no baixo. E depois, a somar isso, inúmeros de colaboradores, como o Mário Rui, o Rangel, o João Lucas, o António Pedro, nas percussões também, o Paulo Fernandes, Curado, um grande amigo, o Moisés Fernandes, o João Barroso, o António Manuel Pedro, Rocha, que faz um solo de guitarra, o António Pedro, que é um grande amigo meu e percussionista, falta sempre alguém. Ah, e o Júlio Pereira também, não esquecer. O Manuel Maio. O Júlio Pereira, que vem aqui. É verdade, o Júlio Pereira. O Manuel Maio... nos violinos, e a Dinora, a Manuel Maio, que é um músico extraordinário, que tem um projeto que chama-se A Presença das Formigas. Exatamente, já foi nosso convidado aqui na Boa Nova também. Que é um músico fabuloso. E depois temos ainda um outro dueto, o Fred Martins, na guitarra e na voz. Outro guitarrista, temos aí o Rogério Cardoso Pires, o Zé Carrapa. Há uma série de músicos de Portugal, Moçambique, Angola, Brasil, etc. Né? E depois já há, não poderia deixar de falar, na dedicação, na capacidade artística e técnica e dedicação total do meu amigo Vítor Milhanas, que acho que fez um trabalho dedicado, esforçado e uns arranjos com muito gosto, que fez com que se realce essa tal sonoridade que identifica, acho eu, este disco de uma maneira, assim, diferente. Dá uma identidade de tal lusófona, mas especial, penso eu. E acho que o Vítor Milhanas fez um trabalho incansável. Nunca sofri de raça, minha pele é muito boa, tenho sangue mouro de voo e sangue louro de Mombasa, saiba o senhor. Minha raça é meio errante, num dia sou quase sul, no outro dia chavante, mulato, preto fulo, saiba o senhor, saiba o senhor. É superstição de gente mal arraçada, saiba o senhor, eu não creio em raça não, raça danada. Raça é superstição de gente mal arraçada, eu não creio em raça não, raça danada. Acho graça, saiba o senhor, saiba o senhor. Minha raça é um jardim, um dia sou quase azul, no outro cor de marfim, sou guiçal e sou coxim, saiba o senhor, saiba o senhor. Saiba o senhor, eu não creio em raça não, raça danada. Raça é superstição de gente mal arraçada, eu não creio em raça não. We'll be right back. acho é que o Sangue Bom, o título por si só, também representa o disco, não é? Uhum. Apesar de haver várias famílias de canções diferentes, sei lá, o Lagarto e os Astros estão num grupo de família, uhum. A canção Pitanga e a canção de Goa estarão noutra, o Sangue Bom está aí no meio, não é? E é para além de tudo, representa este Sangue Bom de inúmeros colaboradores. Por exemplo, esqueci-me de falar na constante colaboração do meu irmão nas vozes, que neste disco tem uma particularidade, que é uma voz muito quase instrumental. Mas para além desse tal Sangue Bom, como diz o Miacoto, cada homem é uma raça. E o Agualusa diz: nunca sofri de raça, minha pele é muito boa, saiba o Senhor. Portanto, é um tema que também apela a remarmos contra o preconceito, contra qualquer tipo de discriminação rássica, religiosa, homofóbica, etc. E então, para além da sonoridade diversificada, há esta afirmação forte do poema do Agualusa. Que já fui lagarto ao sol na pedra ardendo, exato. Aqui restou de mim o eu lagarto, lagarto. Estive e fui ardendo ao sol, agora parto, parto. Que já fui lagarto ao sol na pedra ardendo, exato. Aqui já fui lagarto ao sol na pedra ardendo, exato. Que restou de mim o eu lagarto, lagarto. Aqui já fui lagarto ao sol na pedra ardendo, exato. Aqui restou de mim o eu lagarto ardendo, parto. Aqui já fui lagarto ao sol na pedra ardendo, exato. Aqui restou de mim o eu lagarto, lagarto. Estive e fui ardendo ao sol, agora parto. Que já fui lagarto ao sol na pedra ardendo, exato. Aqui já fui lagarto ao sol na pedra ardendo, exato. Que restou de mim o eu lagarto, lagarto. Aqui já fui lagarto ao sol na pedra ardendo, exato. Aqui restou de mim o eu lagarto ardendo, parto. trabalho de João Afonso é um trabalho de continuidade. Há aqui uma linha. Se eventualmente não fosse reconhecido pela voz, seria pela linha melódica dos seus temas. E vem a convidar pessoas que já lhe são conhecidas. Um caso, e até reporto-me aqui, é um magnífico A Dor e o Tempo, do João Lucas, que aqui vem a tocar acordeão no piano, com quem gravou o seu anterior disco. E depois tem aqui... E o anterior e o outro anterior. Exatamente. Outra Vida e o Outro Redondo. E por aqui vemos, de facto, depois vem buscar nomes de Júlio Pereira, que, enfim, que há aqui nomes que, como dizer, fazem parte no nosso imaginário. Há um estilo de música que, se falarmos até ir à Galiza com o Xia, falarmos Luís Pastor, Júlio Pereira, da Filipa Paes, enfim, são nomes que nos encaminham para um estilo musical, da qual tem sido sempre muito fiel. Quando estava a fazer o Miçangas, e vejam bem, já estamos aqui a falar há 17 anos, não é? É de 97, estaria logo percebido que era isto que gostaria de fazer e que quase 20 anos depois estaria com um álbum na mão como este Sangue Bom? Esta semana contaram-me que vai sair uma reedição do Mai Maduro Mai. Não sei se conheceu. Lembro perfeitamente, sim. Exatamente, é Belo Mujo. Já é de 94, aliás, faz 20 anos. Pronto, exatamente. Pois, fiquei chocado quando vi. Há 20 anos, poça. Na altura foi prémio José Afonso, se bem me recordo, esse álbum. Pois foi. Mas eu acho que não tenho essa... não tive essa consciência o que é que iria acontecer. Porque há uma coisa que eu me orgulho e procuro. Procuro sempre, acho que sons diferentes, um caminho que é verdade tem uma certa continuidade, mas eu orgulho-me dos meus trabalhos serem diferentes uns dos outros. Claro, claro. Se o Miçangas é um disco aberto, mas fechado entre duas pessoas, eu, o António e o Júlio Pereira, porque somos só nós os três que entramos no disco, é alargado, mas curiosamente é uma versão muito intimista, digamos, o disco seguinte, produzido pelo meu amigo e grande músico José Carrapa, entre cinco músicos gravados na Valentim de Carvalho, quase como se fossem em direto os cinco músicos, o Toninho, o Carrapo, o João Frazão e o António Pedro, sim, ao vivo. Praticamente entramos só os cinco com um outro convidado. Depois alargámos as colaborações, mas o universo é mais quase que um regresso ao Miçangas, mas de outra forma, produzido também pelo Zé Carrapa com o Zanzibar. Depois um salto com uma sonoridade, a meu ver, bastante diferente com o Outra Vida. Não sei se está-me a falhar algo assim. Não, sim. Outra Vida, produzido pelo meu amigo João Lucas e com muitos inúmeros músicos que colaboraram, como, sei lá, já não me lembro, mas o Francisco Abreu, o Yuri Daniel, o João Lucas, etc. E depois um regresso ao meu tio, uma leitura diferente da obra dele, outra vez com o meu amigo João Lucas, a Piano e Voz, uma versão muito intimista e pessoal, minha e do João e do Zé Fortes, nosso amigo e colaborador no Redondo Vocal. E agora este regresso, não sei aonde, mas de uma maneira diferente, tem um pouco, se calhar, do Zanzibar, do Miçangas e do Outra Vida, com o Sangue Bom, eu gosto desta procura constante de coisas diferentes, mas que naturalmente há uma continuidade, há esse domínio de afetos que eu não consigo deixar de evitar. Se vou à Espanha ou a Madrid, principalmente, e não vou me encontrar com o Luís Pastor, é porque ou ele não está lá ou não posso mesmo, porque é. Este domínio de afetos é como ir também à Galiza e não ir ver o Xia, quer dizer, ou com o Fred Martins ou com o Ancho Pinto, que há bocado esqueci-me de falar, que está representado, um ilustre elemento dos Berrogueto, é um grupo, uma banda que infelizmente acabou esta semana. Fui lá cantar e deram-me essa má notícia. É um grupo que eu gosto muito da Galiza, os Berrogueto. E o Ancho Pinto é um músico, maestro, que fiz questão que estivesse presente e acho que fez um belíssimo trabalho com as sanfonas no Sementes. E por isso até faz sentido estar a Galiza representada, porque para todos os efeitos, foi ali que nasceu a língua, né, galaico-portuguesa, e, de certa maneira, faz sentido a Galiza estar presente. Por isso, eu não consigo deixar... Há um trabalho constante entre discos que eu nunca faço canções para um disco. Vou compondo, é um exercício que me dá prazer e gozo. Uhum. Assim como tocar guitarra e cantar e compor depois de um jantar, sentar-me ali, um copo de vinho ou dois. é um prazer especial, né? E outra coisa que eu gosto é ir compondo, inventando canções, por isso eu nunca trabalho quando penso num disco é que já tenho muitas canções, de tal maneira, por exemplo, este disco tem tantas que só pusemos 14. E vão sair em breve, portanto já estão gravadas, vamos misturar dentro de em breve, não sei quando, vamos pôr numa plataforma digital mais 4. Interessantíssimo. Na hora, e portanto aí iremos avisar, né? Irei avisar quando muito isso. Bem. Porque são 4 bombons, também poemas do Miguel Conte do Angoloso. Olhos voltilos. Se de quando em quando somos cegos e o que vemos não é o que a vida nos dá, nem o que dela colhemos no mais denso deserto. Vida, vai vivê-la, se de quando em quando morremos e o que vivemos não é o que a vida nos dá, mas o que o olhar semeia no mais denso escuro. Boa Nova, um mundo de emoções. Olhos voltê-los, se de quando em quando somos cegos e o que vemos não é o que olhamos no mais denso escuro. Vida, vou vivê-la, se de quando em quando morremos e o que vivemos nem o que dela colhemos não é o que a vida nos dá. Olhos, voltê-los, se de quando em quando somos cegos e o que vemos não é o que olhamos no mais denso escuro. Vida, vai vivê-la, se de quando em quando morremos e o que vivemos nem o que dela colhemos não é o que a vida nos dá. Tiveram que ir restringidos à capacidade física, não é o termo correto, mas a capacidade do CD, e depois deixam ficar aqui muito bem o bombom, não é? Foi uma opção política. e também foi difícil, porque há temas que eu gosto muito, e o Vitor também, como o Silvestre, o Outra Vida, não Outra Vida, não, que disparate, Um Direi, o Homano, e falta um, que é o Cacimbo. O Cacimbo é um tema muito, muito especial, que é só feito com brinquedos de crianças. O Silvestre é um tema que representa muito esta ideia da língua portuguesa, que dá alguma identidade comum a este trabalho todo, que é um poema escrito pelo Miacoto, que foi feito por ele como resposta a um tipo que o andava a chatear abordou uma vez em Maputo, perguntar, então, porque é que andas aqui a estragar a língua portuguesa, porque é que tu escreves desta maneira, nós não falamos assim. E ele, como resposta, e chamava-se Silvestre, como resposta, escreveu esse poema que eu musiquei. E acho que serão 4 bombons que vêm em breve. Agora deixa-nos aqui com o apetite e com alguma pena não poder divulgá-lo já nesta semana que estamos a destacar este disco. Portanto, para quando é que teremos esse bombom? Para começarmos a divulgar aqui também na Boa Nova. Não sei, não posso garantir, porque estamos numa fase de preparação da banda e vamos ter muito trabalho, mas daqui a um mês e meio, um mês, ou em abril ou em maio. Bom, estaremos atentos. Em maio estão aí. Estaremos atentos. Sim. E vamos bater-lhe ao ferrolho para podermos divulgar. Eu acho que é uma maneira boa de abrir o apetite para comprar nessas plataformas os temas, mas também o contrário. As quando alguém que não tiver o disco ouvir nessa plataforma digital um tema, apetecer comprar o Sangue Bom. Exatamente. E a propósito de comprar o Sangue Bom, vamos aqui falar da componente gráfica também deste disco. Antes de logo, para que não houvesse dúvidas, a foto dos três criminosos do... dos três criminosos deste Sangue Bom. Exatamente, dos três mosqueteiros. Portanto, Água, Luz, a Mia Cote e o próprio João Afonso. Mas depois, entrando no livrinho que temos aqui, temos como imagem de fundo sempre o mar. Mar esse que, de algum modo, banha Portugal, banha do lado lá Moçambique e do lado cá ainda Angola. É um ponto comum. Se havia um ponto comum musical, é um ponto comum visual. É completamente. A capa foi toda feita pelo meu irmão António, que é o autor sempre das minhas capas, que também generosamente colaborou, com a colaboração da Inês Costa. E a fotografia, por acaso, do mar é do outro meu irmão Pedro. O mar é, de facto, o elo que nos liga. Era antigamente pelo mar que iam os nossos homens para exilados, como homens que iam para a guerra colonial, homens que eram deportados, e agora é o mar que nos aproxima e mata as saudades. Já existe o avião, né? Mas o mar é a nossa miragem. Eu muitas vezes olho para o mar e penso em Moçambique, inevitavelmente. Este mar foi tirado em Sagres, esta fotografia. Mas eu acho que o Índico é de facto especial, mas mesmo deste lado, sem ser no Índico, há qualquer coisa que me faz lembrar até preciso, nascer. Exatamente, é preciso dizer que viveu em Moçambique até 78. Portanto, e nasci. Portanto, nasceu lá em 65, ali está quase a fazer 50 anos, não é? Portanto, isto agora foi só para situar as pessoas. Não falta muito, ainda falta muito. Não falta assim muito. Faltam 2 anos e tal. Está bem, pronto. Que seja. Mas pronto, é preciso só situar as pessoas. 2 anos. Portanto, situar as pessoas que para si Moçambique não é só, enfim, a ligação agora aqui a Santos, é uma terra que viu crescer até aos 13 anos, não é? Portanto. Isso, tenho uma ligação muito forte e sinto muito feliz quando vou a Moçambique. Eu estive recentemente a cantar com o Stuart Sukuma, fui representar a GDA a Maputo e cantei com ele e cantei com o meu amigo Tomás Vieira Mário, o autor da Mariana, na Machamba, em Missangas. E sou muito acarinhado em Maputo, na televisão, na rádio, nos jornais, e espero levar o Sangue Bom naturalmente lá. De tal maneira, sinto-me bem que estou a tentar conseguir obter a nacionalidade moçambicana também. Por isso, sinto-me bastante partido, né? Outro dia fui a um projeto na Galiza, que se chama Corações, que engloba uma série de cantores do Brasil, como os Capocoff e da Galiza, naturalmente, o Fred, sei lá, de Portugal, a colaborar a Lino Frazão, o António Zambujo, portanto, há uma série de músicos. E saiu em disco Corações, são músicas feitas sobre poemas, alguns poemas da Isabel Leal, que é a mentora do projeto, juntamente com o Chia, mas ela é, que é a rapariga, a minha amiga, que fotografou corações que existem na natureza, em todo lado, corações, chama-se Corações, de sons. O que eu verifico é que a música transporta este domínio da afetividade, de afetos, e permitem-me, a mim, como músico que abracei esta profissão de músico, de intérprete e compositor, a possibilidade de partilhar, aprender com outros músicos, aprender com outros compositores, aprender com outras pessoas, viver a forma de ser, de estar das outras pessoas, porque é uma coisa que eu gosto muito, é ir para a estrada, conhecer terras novas, criar amigos, e depois tenho a sorte e a oportunidade de compor para outras pessoas. Isso é uma das facetas da minha profissão que eu gosto muito e continuarei a desenvolver. Já compus para pessoas como a Filipa Paes, compus uma música para o Camané, para o Xia, para o Luís Pastor, já fiz poemas para a Quinta do Bill. E neste momento tenho alguns pedidos para a área do fado, não é a minha área, mas já me pediram dois poemas, duas músicas. Eu faço baladas, não faço, conto muito, não é? Agora o fado não é a minha área, nem me identifico muito. Mas a verdade é que esta possibilidade de trabalho, por um lado, porque também vou ganhando a vida com essas colaborações, né? Depois com os direitos de autor, digamos. Mas para além dessa ligação, que depois uma pessoa cria amizades e ligações fortes, para além de tudo é o gozo e, por outro lado, a aprendizagem constante. Eu sou um autodidata, comecei a tocar e sem saber música e só agora é que comecei a desenvolver e a ler música e a escrever, tentar escrever devagarinho, mas pronto, tudo isso é um desafio enorme e mesmo próximo dos 50, como disse, acho que ainda vou a tempo. Eu estou um bocadinho abaixo, portanto, eu sim, ainda estou há 8 anos. Eu também comecei a jogar ténis já há pouco tempo, há uns anos, e pronto, acho que já jogo um bocadinho melhor. Essa boa disposição é essencial para este tipo de conversa. Na grande casa branca onde eu vivi e fui feliz para sempre, tudo persiste idêntico e perpétuo, é a mesma ainda a luz crepuscular dos quartos, quieto o momento. E nas largas varandas abertas sobre o mar, é o mesmo ainda o perfume do vento. Em algum lado a casa há de estar, eu é que já não estou. Em algum lado a casa há de estar, eu é que sou as ruínas dela. Casa branca onde eu vivi e fui feliz pra sempre, tudo persiste idêntico e perpétuo, é a mesma ainda a luz crepuscular dos quartos, o que é do momento. O que é do momento. E nas largas varandas abertas sobre o mar, é o mesmo ainda o perfume do vento. Em algum lado a casa de estar, eu é que já não estou. Em algum lado a casa de estar, eu é que sou as ruínas dela. A casa está vazia, ninguém lá mora, salvo aranhas e capins. Vê lá bem, a casa perdeu-se de nós e todavia nunca ela foi tão nossa como agora. Nunca foi tão nossa como agora. Nunca ela foi tão nossa como agora. Nunca foi tão nossa como agora. Nunca ela foi tão nossa como agora. como agora. Nunca foi tão nossa como agora. Ela foi tão nossa como agora. Nunca foi tão nossa como agora. Eu não situei as pessoas e julgo que não fiz mal, porque acho que já não passa à margem. Nós há 4 anos falávamos aqui mais da sua ligação ao seu tio, portanto reportamos tanto a Zeca Afonso, até porque o álbum assim sugeria que falássemos. Neste não quis fazê-lo tanto, embora que não resisto a fazer esta pergunta. Aliás, tenho 2 provocações aqui para si. Uma é esta, é por dar assim, o seu tio, se fosse vivo, o que é que ele diria de um disco como este, Sangue Bom? Epá, eu adoraria. É uma das coisas que tenho mesmo pena, para além das outras, que eu tenha sido embora. Era uma coisa que eu gostaria muito de saber. Aliás, tenho essa sensação desde que fiz o Miçangas. O que é que o meu tio diria a ouvir as suas críticas, a sua opinião? Porque era, para além de uma pessoa de uma grande exigência de qualidade, era uma pessoa bem-humorada e tenho a certeza que seria positivo. Mesmo que me criticasse, seria sempre positivo, que era uma pessoa profundamente, para já, bondosa, e como era muito exigente, faria certamente as suas críticas, e eu confesso que tenho mesmo pena, mais uma vez, repito, tenho pena não poder saber, porque seria sempre muito útil a opinião dele. Aliás, a opinião dele deixar de ter existido na música portuguesa, acho que deixou um grande vazio. Essa preferência, digamos, musical, a todos os níveis, a nível de comunicação, a nível de músicos portugueses, a nível da rádio, a nível da opinião pública. Acho que é uma referência que é uma pena não existir. Sim, era algo maior que nós próprios. E que ele próprio é algo que fica aqui, e basta ver porque o número de vezes que as suas músicas são recriadas, se é que o termo está correto, no termo em português. Ora bem, a outra provocação, acredito que já a tinha nos meus apontamentos para lhe fazer quando falámos há 3 anos e tal atrás, mas tive receio de ser mal recebido. Mas agora, enfim, como já falámos com isto, vamos em 2 horas, não é? A outra entrevista, e agora esta, acho que já tenho à vontade. Aliás, já puxei a conversa aqui que vai fazer 50 anos. Venha. Portanto, eu estou mesmo já a ser abusivo, mas vou continuar. Portanto, a falta de vergonha leva estas coisas. Perdeu-se um agrónomo, tendo em conta que, e este álbum fala muito nisto, fala também muito na ligação à terra, não é? Perdeu-se um agrónomo, e se não fosse agrónomo, o que é que teria estudado? Eu agora vou responder com uma provocação. Esteja à vontade. Não, é que recentemente fui à agronomia para obter o meu certificado de engenheiro agrónomo. E pronto, certificado que andei lá e fiz a agronomia. Isso porque tenho pensado, porque a ligação à terra, se as coisas correrem mal ou corressem mal, e a situação dos músicos portugueses não é fácil, a minha também não é, há menos difíceis. E a dúvida do dia da manhã é sempre uma condição terrível para um músico, como os artistas em geral. Sim. Acima de tudo, para quem tem que pôr a comida em casa, não é? É verdade, e de facto o poder preocupa-se pouco com a cultura, né? Por exemplo, há uma coisa que existe, creio, em França, que é os músicos ou os artistas que durante um período largo de meses não têm concertos ou não trabalham, acho que chama-se a lei dos intermitentes, não têm que descontar para a Segurança Social, e nós temos sempre que descontar para a Segurança Social, e é difícil às vezes, né? É, por exemplo, um pequeno exemplo de como o poder, ou os poderes sucessivos, poderes sucessivos partidos que vão para o poder, estão simplesmente a borrifar para a arte e para a cultura. Mas sem deixar de responder à resposta, eu gostava de tirar ou estudar agora, se eu pudesse, estudar música a sério, ou então literatura, ou ainda história. Porque é pena nós não conseguirmos ter mais horas no dia para aproveitar o dia. Há tanta coisa para aprender e para estudar que eu às vezes fico um bocado frustrado de não poder aprender mais e consolidar os meus conhecimentos. Eu tenho uma sensação terrível da minha imensa ignorância sobre tantas coisas e às vezes deixa-me assim um desejo enorme de aprender e de estudar. Sim, isso já não é novo. Já alguém o chamava de douta ignorância. Portanto, o que significa que quando se tem a percepção, muitas das vezes por culpa dos filhos, não é? Vemos crescer e queremos acompanhá-los, não é? E eventualmente a música poderá ser por aí. Eu também, sou-lhe sincero, sempre gostei muito de música, mas não sei nada de música. E hoje tento incentivar os meus filhos que aprendam. Portanto, um está a aprender a tocar violoncelo, o outro está na percussão. Então, portanto, eu identifico muito com isso, eu também. Os meus estão no piano e faço questão, assim como faço questão que eles gostem de desporto, tenham uma paixão qualquer. Uhum. Só podemos dar apoio, mais nada. Agora, saber tocar um instrumento e ter o gosto, o bichinho da música é fundamental para o equilíbrio, para a disciplina de cada pessoa, uma pessoa, acho eu. Um vício saudável, não é? Para ocupar o espaço de outros que possam aparecer. É um vício saudável. Uhum. É verdade, é verdade. Primeiro nenhum sentimento me doía, depois fui sentindo a dor. Primeiro nenhum sentimento me doía, depois fui sentindo a dor. Agora dói-me sentir, agora dói-me sentir, agora dói-me sentir. Agora dói-me sentir, agora dói-me sentir, agora dói-me sentir. Primeiro nenhum sentimento me doía, depois fui sentindo a dor. Primeiro nenhum sentimento me doía, depois fui sentindo a dor. Agora dói-me sentir, agora dói-me sentir, agora dói-me sentir. Agora dói-me sentir, agora dói-me sentir, agora dói-me sentir. Se nuvem está longe de tudo e tocar o que se sonha, ter idades é estar perto de tudo e não tocar, se não esse turbo espelho saudades, se não esse turbo espelho saudades. Agora dói-me sentir, agora dói-me sentir, agora dói-me sentir. Agora dói-me sentir, agora dói-me sentir, agora dói-me sentir. Já falámos de tudo e o João Afonso tem o condão de ter deixado aqui uma pista para uma coisa que a vida, como diz, que a vida de músico não é fácil. Tem responsabilidades também no que diz respeito à Sociedade Portuguesa de Autores, portanto, vai vendo o seu dilema e o de outros também. E isso traz aqui uma pergunta que também estava aqui de manga, que é: já não editava um disco há 3 anos e pouco. Isto deve-se ao seu ritmo de trabalho, como disse há pouco, também que vai escrevendo, não passar nos discos porque lhe dá prazer, ou se tivesse outras condições financeiras, eventualmente editaria mais coisas? Ah, sem dúvida, não nego. Eu tenho dois projetos quase finalizados, não direi finalizados, mas pronto, estão bastante consolidados. Naturalmente tenho o meu ritmo. Mas este disco já podia ter saído há mais tempo. Pronto, houve uma série de contratempos pessoais, e não só comigo, com o produtor, mas não interessa. Aconteceram e foi o processo. Mas a verdade é que neste momento já estou com a cabeça pessoalmente em pôr a banda a tocar o Sangue Bom e mostrar as canções ao vivo. Gosto muito de cantar ao vivo e estou em pulgas para ver isso a soar, mesmo que não seja totalmente como o disco, a soar o universo do disco. Mas também já tenho a cabeça com vontade de começar a trabalhar devagar, mas consolidar os temas que tenho, os dois projetos. E se, de facto, tivesse condições e de fazer com apoio, nós temos um pequeno apoio da Sociedade Portuguesa de Autores, mas pequeno. Agora, a verdade é que o disco foi só possível graças à generosidade e à amizade de todos os inúmeros colaboradores. Sim. E músicos, e não só, o meu irmão que fez a capa, o Xuxas que fez o making of e que filmou algumas cenas da produção, o meu encontro comigo com a Lualusa, quer dizer, ela fez, é tudo fruto e deve-se à generosidade e à amizade dos amigos que colaboraram. E também outra coisa, este isto também foi só possível, para além de generosidade do Vitor, da possibilidade de termos colaboradores que fizeram, com os meios tecnológicos de hoje, o que permitem, gravaram o Kinef, gravou as suas percussões no estúdio caseiro dele e mandou para Aveiro, pela net, e depois foi comunicando com o Vitor, um bocado comigo, mas especialmente com o Vitor, editando. Portanto, temos músicos como o Manuel Rocha, que gravou dos Estados Unidos, o Ruca Robordão gravou também dos Estados Unidos, o Stuart Sukuma gravou de Moçambique, o Costa Neto, o Ancho Pintos gravou a sua sanfona de Santiago Compostela. O Kepa Junqueira, que entra num tema que o tal Um dos Bombons, Um Dia Irei, gravou no outro País Vasco, a sua Triquitina e a Xalaparta, e mandou pela net. E houve uma série de músicos que colaboraram sem estarmos ao vivo. Muitos, alguns que vieram cá ao estúdio, mas outros que colaboraram porque as condições tecnológicas o permitem. Portanto, além da generosidade, essa possibilidade permitiu que este disco acontecesse, porque senão, se calhar, estaria noutros moldes. Sim, ainda seria sangue venoso, não estava para ser arterial. Temos de ser sincero. Há pouco, como falou o Kepa Junqueira, veio-me à memória, dei exemplos de músicas que me faz lembrar o tipo que canta, e esqueci-me do nome interessantíssimo que foi também nossa convidada, que foi a Celina da Piedade, que também trabalhou num tema com o Kepa Junqueira. E aí está, é mais uma música que normalmente eu associo a um tipo musical que o João Afonso interpreta e que me dá muito prazer, e espero que lá em casa também dê prazer aos ouvintes. E se há coisa que os ouvintes aprenderam, ou pelo menos eu aprendi ao longo destes 8 anos do Cá Se Faz em Cá Se Toca, é que grande parte destes discos vive muito da amizade. E se não fosse essa ligação entre as pessoas, ou não teríamos o disco todo, ou se estivéssemos, não seria pelo menos este disco. Tá? E isso é muito interessante que as pessoas percebam, porque a música. E são permutas, não é? São exatamente. Permutas. Sempre eu entrei nesse disco do Kepa Junqueira a cantar Eu Escade, foi lixado cantar, aprender a cantar, falar aquelas, dizer aquelas palavras, mas depois, portanto, também colaborei generosamente no disco dele. Em contrapartida, ele entrou no meu, portanto, há uma série de músicos. Domingo Rangel também entrei no disco dele e ele entra no meu. Portanto, o Ancho Pinto não entrei, mas saberá que eu tenho todo o gosto em colaborar com um músico como ele é, e todos. O Stuart Sukuma disse-me que no próximo disco que ele vai gravar conta com a minha colaboração, e terei todo o gosto. E eu penso que, como este ano espero eu ir a Moçambique, lá estarei, se calhar, a cantar com ele no disco. Portanto, eu acho que essa possibilidade acho que a produção musical em disco, aliás, a produção das canções, como a própria edição dos discos, há sempre uma recriação. Temos de recriar muitas vezes para sobreviver, né? A própria indústria discográfica tem de se recriar, né? Reinventar para sobreviver, porque agora já ninguém quase compra discos, mas são as pessoas que se gostam do objeto. Eu acho que este disco tem ilustrações do meu irmão lindíssimas, e as letras é bom apalpar e olhar e ler ao mesmo tempo que se ouve um disco. Como um disco, por exemplo, o último disco do Fausto, faz sentido encontrar os poemas e lê-los, né? E folhear ao mesmo tempo que se ouve. Há discos assim. E acho que isso, o reinventar a música, digo eu, para a indústria musical é urgente, é necessário. As areias brancas, longas de fadiga, o tempo tão lento, de sede e incenso. Este sol que arde sobre o mar estende. Uma igreja na praia, uma dor antiga, este sol que arde sobre o mar extenso. O sol que arde em mim como no mar, o desejo de te ter devagarinho. Tudo é tão triste, amor, sem teu olhar, sobre a areia como num lençol de lio. Este sol que arde em mim como no mar, o desejo de te ter devagarinho. Tudo é tão triste, amor, sem teu olhar, sobre a areia como num lençol de lio. Só que arde em mim como no mar, o desejo de te ter devagarinho. Tudo é tão triste, amor, sem teu olhar, sou areia como num lençol de linho. As areias brancas, longas de fadiga, o tempo tão lento, de sede e incenso. Uma igreja na praia, uma dor antiga, este sol que arde, sou o mar extenso. Este sol que arde em mim como no mar, o desejo de te ter devagarinho. Tudo é tão triste, amor, sem teu olhar, sou areia como num lençol de linho. Este sol que arde em mim como no mar, o desejo de te ter devagarinho. Tudo é tão triste, amor, sem teu olhar, sou areia como num lençol de linho. Que arde em mim como no mar, o desejo de te ter devagarinho. Tudo é tão triste, amor, sem teu olhar, sou areia como num lençol de linho. As areias brancas, longas de fadiga, o tempo tão lento, de sede e incenso. Pois bem, João, por mérito seu, eu estive aqui sentado como se estivesse ao seu lado, portanto, como se estivéssemos num café, na Emena Cavaqueira, e como se o conhecesse há muito tempo. Eu também senti o mesmo. É uma pena, tenho sempre este lamento, que é uma pena que tínhamos de falar aqui ao telefone, mas, e digo uma vez mais, é mérito seu, não senti a diferença do telefone desta vez. Portanto, obrigado. Como creio que já lhe disse a última vez, terei muito gosto de estar atento, não só para conhecer as suas músicas, mas para que a nossa quanta responsabilidade aqui na Rádio Boa Nova as possamos divulgar. Vou estar atento para esses 4 bombons que vão sair e naturalmente para aqueles projetos que têm na manga, assim que os saiba cá fora, logo que possa, vou-lhe batendo ao ferrolho, que é para aqui na Boa Nova as pessoas passarem. Muito obrigado. Agradecer a disponibilidade que teve para connosco. Conte comigo. Até um dia destes. Até um dia destes. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Obrigado a nós. Na terra há uma estrada tão larga que vai de uma berma à outra, feita tão terra que parece que não foi construída, simplesmente descoberta. Estrada tão comprida que um homem pode caminhar sozinho nela. Estrada tão comprida que um homem pode caminhar sozinho nela. Uma estrada por onde não se vai nem se volta. É uma estrada feita apenas para desaparecer. É uma estrada sem volta, uma estrada sem volta, uma estrada sem volta. É uma estrada sem volta, é uma estrada sem volta, uma estrada sem volta. Uma estrada tão larga que vai de uma berma à outra, feita tão terra que parece que não foi construída, simplesmente descoberta. Estrada tão comprida que um homem pode caminhar sozinho nela.